O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Está começando mais um Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje, a 27ª Semana Comum, quarta-feira, 5/10/2016. Se a cruz te parece pesada demais, seja fiel e não perca a esperança da paz. Não se esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Graças a Deus. Aqui nos estúdios, na cidade de Coimbra, já estamos aqui preparados para mais um Evangelho do Dia. Graças a Deus. Hoje vamos fazer o Evangelho de Lucas 11, do 1 ao 4. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Já estamos aqui, essa música é muito bonita. Já estamos aqui pedindo ao irmão Tobias que regule o som para que possamos ouvir muito bem as palavras do Cristo. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. É, isso mesmo, rezando. Você tem esse costume? Que tal começar amanhã? Quando? Amanhã não, hoje, Frei. Muito bem, obrigado por me corrigir. Já chegou aqui o espírito de um outro Frei para ajudar o Frei corrigindo, né? Não se deve deixar para amanhã o que se deve fazer hoje, não é mesmo? Sim, Frei, sim. Então um dia Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui fala um pouco mais da necessidade da oração e do rezar. Fala que Jesus, então, deu a palavra e um de seus discípulos pediu que ensinasse a rezar. Assim como João, não é mesmo? Ensinou a seus discípulos e disse: Pai, santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? Deus não precisa que o nome dele seja santificado mais do que já é, não é mesmo? O que ele quer dizer é que, como filhos, honrando pai e mãe, santificamos o nome, ou seja, damos o respeito necessário à fonte que nos gerou, não é mesmo? Sendo perfeito como perfeito é o Pai que está no céu. Venha o teu reino. O que quer dizer isso? Quer dizer que através das nossas ações vamos fazendo que o reino de Deus se manifeste na terra com muito amor, não é? Carinho, dedicação, humildade. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos são as nossas provas, as nossas expiações. Ai, como precisamos delas, não é mesmo? As dificuldades nos tornam pessoas melhores, mais pacientes e mais amorosas. Pedimos que sejam perdoados os nossos pecados, porque Separa-nos da sintonia, aquele pensamento indevido, aquele sentimento indevido, separa-nos, e essa separação é o pecado, da sintonia com Deus Pai Todo-Poderoso. Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, ou seja, sabemos que às vezes quando nos tratam mal é que estão apenas pecando, ou seja, separados da sintonia divina. E nisso perdoamos, e ao perdoar não nos separamos, e a todas as ofensas compreendemos de forma amorosa. E pedimos não deixar nos cair em tentação, porque a tentação é a vontade que temos de ficar na lama, no lixo, que a sociedade às vezes ensina-nos a gostar, não é mesmo? Sim, Frei, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então já estamos aqui finalizando o nosso Evangelho do dia. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Graças a Deus. O santo do dia é Santa Maria Faustina Kowalska, apóstola divina da misericórdia. Está bem? Então, aqui, para finalizar mesmo com chave de ouro, né? E água benzida, o Frei vai tentar falar um pouco do santo do dia. Santa Faustina sofreu muito por causa da tuberculose que a atacou. Os 10 últimos anos da sua vida foram particularmente atrozes. Dia 5 de outubro de 1938, sussurrou a irmã... Ô, irmão Tobias, abaixa um pouco, eu tô começando a gritar aqui. O Frei está gritando, o Frei não pode se exaltar, porque tem crianças que assistem, que ouvem o nosso trabalho, não é mesmo? Então, no dia 5 de outubro de 1938, sussurrou a irmã enfermeira, hoje o Senhor me receberá. E assim aconteceu. Porque com 18 anos, ela disse, a realidade dessa santa foi que tomou o nome de Maria Faustina, ao qual ela acrescentou do Santíssimo Sacramento, tendo em vista seu grande amor a Jesus presente no Sacrário. Santa Faustina, rogai por nós. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso, nós estamos aqui. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus.